universo, meu infinito tão particular, fórmula mágica do meu sucesso. Eu sempre tive, demorei pra usar. Eu mergulhei no meu próprio universo, meu infinito tão particular, fórmula mágica do seu sucesso. Cê sempre teve, demorou pra usar. Meus amigos são os melhores psicólogos, nem paguei a consulta e aturam meus monólogos. Tudo depende do diálogo. Cabeça vazia, oficina do diabo. Marquei consulta com um oráculo, pulei obstáculo, tentei escapar desse sistema e seus tentáculos. Vitória não se doa fácil pra quem é fraco. Achei a fórmula do lucro, do caos, o cálculo, julgado por tentar conseguir algo melhor, sem abaixar a cabeça, sem assinar contrato. Eu fiz o meu contrato, escrevi as minhas cláusulas, ouvi meus professores, escolhi as minhas aulas. Em casa, Photoshop, na rua, headshot. Vivência, saber distinguir entre rua e shopping, pra não contar com a sorte, tentar escapar da morte. Eu vi ao vivo acontecer, realidade é um choque. Caminho entre a ficção e o que é real. Poucos sabem o que acontece no cotidiano. Trilha sonora da minha vida é meu atrativo. Enxergo tudo igual filme tipo Tarantino. Cena de drama e ação é o que tu vai ver. Encaro tudo de frente, mas não uso dublê. Meu rap é diferenciado, mas não é gourmet. Madrugada, o clima é cineband privê. Normal, vejo tudo igual. Quem já tem o know-how não quer tudo banal. Não, normal, vejo tudo igual. Quem já tem o know-how se dá bem